219. Direita 219, Hugo 1246, graça, boa. Boa, informa que só na primeiro terço da pista que chegou uma chuva leve. Primeiro terço da pista, chuva leve, grato pela informação, senhor. Alô, boa noite, algum 1246 livrou. Bono 246, boa noite. Autorizado táxi via Taxi Alfa e Juliette, posição indicada 02, pátio principal. Alfa, Juliette, para o 02, voo 1246 na pista. Terço da pista, senhor. Livre pouso azul 2707. O vento no momento azul para o azul 2707. Vento agora de 180 graus com 11 nós. Copiado, grau. Pesado, sexta para 2020, está livre ali, informe estabilizado. Força estabilizado, o destino para 2, copiado igual 1970. Control, good evening, Azul 2782, information Charlie, receive. 782, Squawk Identity, cleared my arrival, fly direct Itapi and report ready for descent. Our port ready for descent, fly direct Itapi, intersection Azul 2782. Azul 2707, boa noite, autorizado. Táxi Alfa, Juliette, posição 09. Alfa e Juliette, posição 09, Azul 2707. Salvador Ocho 963, zona 3, pushback acionamento no gate 04. Ocho 963, zona 3, autorizado. Pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Coordenar pronto, táxi 63, zona 3. Tá um pouso autorizado. Bom pouso. Alô? XNR-6313, por gentileza, não interfira no através da, da Juliette, do taxi Juliette para ingresso da Aeronave da Azul. Ok, não vamos interferir então no trecho da Juliette. Sábado em tudo. Salizado, ele é taxi-tray ou 1170? Para 1170, prossiga com a torre Salvador em 1895. 1895 ou 1170? Salvador, 3178. Chega da Mari, desça ao 060, número 3, aproximação. 060 na Mari, 3178. Agora 61, 0 é confuso. Xanerman 313, por gentileza, repita o POV. 152 a borda. Sim, seu Xanerman 313, autorizar o táxi até o ponto de espera na pista 0 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1-1-8, decimal 95. Ajuste 1-0-2-0, bom voo. Autorizar o táxi via Índia no ponto de espera 295 com 620. Obrigado, 6313. Estou na marcha travada. Já está na marcha travada, 1-7-0. E também já está avistando. 1-7-0. Obrigado, 1-7-0, tráfego agora avistado. Pouso autorizado, pista no zero, senhor Vento, agora de 190 graus, com 12 nós. Ok, sim, entre o pouso 190, 190. Voo 1-8-8-8, desça para 2.000 pés, 1.020, livre LS X-Ray, infame, estabilizado. 2.020, portal estabilizado LS X-Ray, voo 1-8-8-8. pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Autoriza a Prod Dona para o voo 988. Está interceptado mesmo prazo? Firmo. Claro então, livre ILS em forma estabilizada. Prod Dona, portaria estabilizada, voo 988. Pronto para a cópia, 3305. Já está pronto, se quiser, aí a gente copia. Informação alfa autorizada Recife, aerovia conforme o plano, nível 330. Saída Pucca, transição Aracaju, pista 10, primeira curva esquerda. Transponder 5524, frequência do controle Salvador em 120.8. 330, rota do plano de voo, saída Pucca, Aracaju, controle 1208 e aciona 5524, 3305. Da 3305, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Gostaríamos, obrigado. Controle Salvador, gol 1970, 230, para 170, para a chegada Mari. Gol 1970, identifique chegada Mari, desça ao 070. Acionou identificação 070, 970. 2782, vai na Prod Duna, desça para 3, mil pés, com 1020. 3 mil pés com 1020, azul 2782. Velocidade de cada 2782, reduzindo por turbulência para 1180. 6178, velocidade de cada. Tá, 3178, Salvador. 3178, prossiga. Qual velocidade de cada? Tá com 290, reduzindo para 250. Para 240, número 3 na aproximação. 240, 3178. O azul 2782 agora tem condições de acelerar novamente. Se puder, nos ajuda frequentemente. Ok, quanto o senhor deseja? 220 nós, tá bom? Ótimo. Ok, 220. Vou alinhar e decolar, pistão no zero, vento de 180 graus com 099, ajuste no 020. Aí decola da 1063, 13. Táxi Azul 4980, 9090 a bordo, 330 Fortaleza. Azul 4980, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1-18-95. Ajuste no 020, bom voo. 320-1795 é torre via Índia, Azul 4980. O reportar estabilizado no ILS 10. O 1970 reduza para 2509, número 4, na aproximação. 1059, 090. Portugal no 888, tráfego avistado, ajuste no 020, por gentileza confirme se avistando o trem baixo travado, senhor. Afirma, baixado e travado, boa noite, 38. Voo 1888, pouso autorizado, pista no 0, vento de 190 graus com 09 nós. Meio pouso, boa noite, 38. Oceaner 6313, decolado aos 55, chame agora o controle em Salvador, frequência 120.8, bom voo. Controle Salvador 208, 6313. Controle Salvador, Oceaner 6313, decolou o perfil da EL. Zero saída, tá? Vou ir Lida na presente. 360, direto Lida, Oceaner 6313. Passagem do Boeing 737 da Gol. Agora na curta final, pista no zero, autorizando alinhar e manter a pista no zero, azul 4980. Após a passagem do Boeing na final, alinhe e mantém pista no zero, azul 4980. Desça para 3.000 pés, 1.020. 3.020, está 3.178. Controle do 6.313, no 3, fala que se necessário voar para 215 por 15 milhas. Após o Aleda. Após o Aleda, 6.313. Para 2782, reduziu para 1809. Ah, 5 milhas de dona. Fala, fui ele. Chama ele. Solo 888 no solo 58, libera a pista próxima à interseção à direita e chame solo em 121 no decimal 9. 219. Boa noite, 1888, boa noite, autorizado táxi via taxiway Alfa e Juliette, posição 05 indicada. Alfa Juliette, 05, boa noite, 88. Boa noite, 88, reautorizado, prossiga via Alfa, reporte chat da Juliette. Alfa da Juliette, boa noite, 88. K3305, solo. Prossiga. Confirma o estimado para o push? Mais 1-0 minutos. Sente. 8-2. 2-7-8-2, chame Torre Salvador em 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, grato, boa noite. K3178, desça para 2.000 pés, 1.020 permanece, livre LS X-Ray, informe estabilizado. 2020, reporte estabilizado, 3178. 782, ILS completo, pista 10. 2782, boa noite, tráfego ainda não avistado, ajuste no 020. Continue a aproximação, reporte avistando, trem baixo travado, azul 2782. Chamarei quando avistando com o trem no azul 2782. Sul 4980, decolado aos 59. Chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, senhor. Bom voo. 208, obrigado, boa noite. Azul 4970. 2782, avistou com 2.400 pés, reportará contra ele. Azul 2782, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, senhor. Vento de 180 graus com 08 nós. 180 com 08, livre pouso, pista no zero, 2782. LF-3178. 78, completo LF, chame torre 1-1-8-9-5, boa noite. 1-9-5, obrigado, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, Janeiro 6284, Tente Alfa, desce ao 1-5-0. Tap identifique, chega da Mari, eu indo por hoje de Tap, descendo ao 050. Por hoje de Tap, é o 050, Janeiro 6284. 1970, desça para 2000, livre LF X-Ray, informe estabilizado. 2000, livre X-Ray, down no zero e reportar estabilizado, 970. Posição de pouso 3178. Posição de pouso 3178. É 313, chame centro Recife, frequência 1251, alterno 3395. 1251, 13395, Oxe na 63, 13. No solo 04, libere a pista próxima à interseção à direita, chame solo na frequência 121.9. Quem passa à direita 219, graças. Por gentileza, confirme, trem baixo travado avistando? Negativo, baixado travado, trem 3178. Trem 3178, vento 180 graus, 099, ajuste no 020. Pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, trem 3178. Teve pouso, trem 3178. Cidador. Alfa Kilo, pátio 3, 27, azul 27 do Brasil. Sete-zero, chame Torre Salvador em 1-1-8-9-5, boa noite. 1-8-9-5, boa noite. Salvador, gol 1-9-7-0, estabilizado, S-Ray, dá um lugar. Gol 970, boa noite, tráfego avistado justo no 020, número 2 para pouso, continue a aproximação. Aguarde a transição de pouso, gol no 970. 1020, aguardando, 970. No solo aos 06, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo frequência 121 decimal 9. Próxima direita 29. No 970, por gentileza confirme, avistando o trem baixo travado. Avistado e trem baixado checado, 970. Dono 970, pouso autorizado, pista 10. O vento agora de 180 graus com 09 nós. Teve pouso na pista 10, vamos 970. Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette, 08, 3174. 2085-2545, azul 490, obrigado, boa noite. Solo Salvador, boa noite, azul 5001, ciência de informação, alfa para 4. Azul 5001, boa noite. Hora certa 08, autorizado Guarulhos. Para o via Pesulu 10 até Taubaté, nível 340. Saída da El, Leda, transição Mótiva, pistona 0, primeira curva direita. Transponder 5530. Frequência do controle Salvador em 120 decimal 8. Para Guarulhos 340, via Ampresulu 10, transição Taubaté. Recolo da pista 10 na saída da El, Leda e Mótima. Com primeira curva direita, acima transponder 5530 e controle de saída 20 decimal 8. Azul 1 na posição 9. Azul 5001, sente o cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. K3305 para pushback e acionamento. K3305 autorizado, pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. K3305. Solo, Salvador, gol 1970. Luna 970, boa noite, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette, Alfa da. Se aproximando da SUS, ó. Parte, por gentileza. Mantendo a posição, nosso caminhão. Boa noite, Gono 723, informação alfa. No 723, identifique chegada Bonf, desça para 4.020. Vai descer para 4.020, Gono 723. Continuando posição 04, Gono 970. 04, obrigado. Voador é o azul 4959, boa noite. Cliente da Alfa, autorização 40 Elias. Azul 4959, boa noite. Confirme o nível solicitado. A gente tem um 40 aqui, mas o que estiver disponível é aceito. Gente, aguarde. Azul 4959, pronto, cópia. Siga. Autorizado Ilhéus, primeiro via Golf 677, perfil de saída Coral, nível 140. Decola pistão no zero, curva direita, frequência do controle em 120, decimal 8. Golf, bateria com as portas fora? 0260. Sente, autorizado 140 Ilhéus, é decolado no zero, curva direita, no perfil da Coral, após Golf 677. 1208-0260, transponder, parte 3, azul 2-49-4. Azul 4959, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Informal 2-49-4. Solo Salvador, câmera 305, pronto para o ataque. Está com 1-48 pessoas a bordo, 3 horas de autonomia, alternado, portaria. K3305, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia, quando pronto chame torre em 1-18-95, ajuste no 020, bom voo. Autorizado táxi Índia, ponto de espera da pista no zero, 1-18-95, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, o Xanero 6284, estabilizado, X-Ray. China 6224, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 020, por gentileza confirme, trem baixo, trovado avistando. Está avistado aqui, senhor, é o China 6224. Obrigado, China 6224, pouso autorizado, pistão no 0, vento 170 graus, 13 nós. Autorizado, pouso, China 6224. Salvador, boa noite, Santa 33, ao ponto de espera, pista do zero, toma de estar pronto. Celos Antrix 305, mantém um ponto de espera, pista do zero. Mantém um ponto de espera, Santa 33, cinco autorizado alinhado e manter pistão zero. Ali, tem pistão zero, 3305. Chinema 224 no solo aos 19. Libera a pista próxima à interseção à direita e chama em solo. Frequência 121.9. Solo 219, boa, Chinema 224. Salvador, boa noite, o Chanel 6224. O Chanel 6224, boa noite, possível táxi Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette 03, Chanel 6224. Bom, 9082, sentido da informação, alfa, autorização Recife. Bom, 9082, boa, autorizado Recife, aerovia conforme o plano, nível 370. Perfil de saída Buca, transição Aracaju, pistão no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5531, frequência do controle Salvador em 120.8. Bom, 9082, autorizado Recife, 370 conforme o plano. Decolada 10, pouca transmissão Aracaju, curva esquerda. 5531 no transponder, controle 1208. Bom, 9082. Bom, 9082, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reporte parado. Salvador Azul, 4953, Azul 4959, autorizado, acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, vai tomar táxi, passar. 3305 autorizado decolar, pista 10, vento de 150 graus com 1 nós. Pista 10, autorizada a decolar, pista 3305. Como 723, desça para 2020, livre LS X-Ray, informe estabilizado. Ciência, vai informar estabilizado. Autoriza para hoje, Duna? Se a condição de interceptar no mês próprio, está autorizado. Sete, vai a próxima. Decolando aos 24, chama agora o controle em Salvador, frequência 120.8, tem bom voo. 308, Cordial, boa noite. Vou deixar. Controle Salvador, Cordial, boa noite, Stan 3305, assina 1500 na Cisco. Acima, tenho 330 na saída PUCA. 330, saída PUCA 3. Paulo Salvador Azul 4959, POB 67, 3 horas e 50 autonomia. A nossa alternativa é Aracaju, solicitado. Azul 4959, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre em Uno, Uno 8, decimal 95, ajuste no 020, bom voo. 020, táxi até o ponto de espera da 0 8959. Obrigado, bom trabalho. 4959. Salvador, uma boa noite, Oceaner 6224, autorização para Aracaju. Oceaner 6224, boa noite, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 190, perfil de saída Conde, pista no zero, primeira curva esquerda. Aguarde o transponder e o controle em 120.8. Sim, senhor, autorizado para Aracaju, decolada pista 10, aerovia Golf 677, nível de voo 190, saída Conte com curva à esquerda, controle 1208. Chanel 6224, cortejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reporte, obrigado. Só considero da zero pronto. Azul 4959, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 1,60 graus, 1,0 nós. Autorizado a alinhar e decolar, no zero, Azul 4959. estabilizado, gol 1723. 23, chame torre, 1895. 1895. Agora, azul. Solo Recife, azul. 4501, pronto para coxinha, senhora. Salvador. Confirmando azul 5001? Afirmo. Autorizado, pushback e acionamento. Reporte pronto para o táxi. Livre para o acionamento, reporte para o táxi, azul. 5001. Salvador, gol 9082, no meia, solicita acionamento na posição, posterior pushback. Azul, correção, gol 9082, confirme posição? Tá no meia, 06. Gente no 06, aguarde. Aguarde. Gol 9082, reautorizado, autorizado, pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Gente autorizado, acionamento na posição, posterior pushback, gol 9082. O Xaner 6224, o transpondeiro após a decolagem, 0263. 0263, o transponder do Xaner 6224, obrigado. Check 30, pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus com 119. Esse livre pouso, a pista... Não, tem que abaixar, tá lá. A pista... .4959, decolando aos 29, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 08, bora. Confirma o vento, por favor, no 723. Vento agora de 160 graus com 1 a 12 de nós, 12 nós. 7. Controle Salvador, azul 4959, boa noite, perfil amaral. Nosso 59, contato radar, suba e mantenha 140, sai da Coral. Pena 140, perto da Coral, 249, de Coral, 2. Táxi azul 5001 com 116 a bordo, apenas Sierra Bravo, Romeu Papá, 4:50 para o dia. Azul 5001, aguarde o táxi 09 da Gol à frente, tá? Eu efetuo no puxo no 06. Aguarda o táxi da aeronave à frente, azul 5001. 3 no solo aos 31, libera a pista próxima à interseção à direita e chame solo. Frequência 121 do Small 9. Primeira direita, 219, boa noite. Com 723. Laredo, informação Alfa. Mensagem foi sobremodulada. Confirme o primeiro que chamou. Gol no 868. 868 identifique, foi na Prodiduna, desça para 2020, livre LS, informe estabilizado. Reporte estabilizado, 2020, o gol 1868. 1723 na Fox. Sente gol no 723, autorizado o táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 723. Descida. Identificou na proa de SAP agora, vai reportar para a descida. 2224 da passarela. 74, autorizado, Porto Seguro via Golf 677. Nível 180, perfil de saída Coral, decola pistona 0, primeira curva direita, aciona o transponder 0264, frequência do controle em 120, décima 8. 180, via Golf 677, na perfil da Coral, decola da 10 com curva à direita, 0264, responde, controle, Salvador 1208. Azul 2774, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Portará. Salvador 2224, ideal de descida. Salvador 224, desça para o 050. 050, 24. O controle Salvador, gol Urno 868, com divisos à esquerda, aproximadamente 20 milhas, para o 060. Gente, pode ir Jesus Voadona. Voz Voadona, gol no 868. Próxima, Juliette. Sente no 723, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando as instruções. Com 9082, com 91 na bordo, 3 horas e 33, alterna Fortaleza. O 9082, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia, quando pronto, chame torre em 1-18-95, ajuste 1020, bom voo. Heavy Taxi, Pátio Índia, ponto de espera 2895, 9082. Azul 5001, no sigo em 737 da Gol, até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1-18-95, ajuste 1020, bom voo. Essa reta agora de bode da Gol até a Taxi Índia, chama a torre 2-18-95. Gol 1723, após a passagem do Embraer da Azul, autorizado ingresso via Juliette, parte principal, posição 1-1-11. Após a passagem do azul, direto do Juliette, parte para o 11. Bom, 7. Salvador, boa noite, gol 9082, próximo ponto, espera da 10. Gol 9082, boa noite, autorizado alinhar e decolar pistão no zero, vento de 1.80 graus com 1.0 nós. Alinhe e decola da 10, gol 9082. Salvador, boa noite, Azul, 5 de 1, no ponto de espera da 10, pronto. Boa noite, noite, Azul 5001, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Autorizado a alinhar e manter a pista no zero, Azul 5001. B082 decolado aos 38, chame agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 308 e boa noite. Boa noite, senhor. Controle Salvador, boa noite, gol 9082. Boa noite, 9082, suba e mantenha 370 saída Puka. 370 Puka, gol 9082. Autorizado a decolar, pista no zero, vento de 150 graus com 109, ajuste agora no 021. Decolagem, ajustado no 021 azul. Salvador, gol 1134, para a posição 270 alfa, autorização de entrar para Marcelo. Gol 34, eu tenho 350 aprovado, Maceió, pronto para cópia? Pronto, cópia, 350. Gol 134, autorizado.